exércitos para enfrentar. Sinto em mim a força aumentar nesta nova aventura. Tudo ou nada, o que virá, e ao meu lado quem lutará. A batalha vai ser dura. Sempre resistir, tentar não cair, lado a lado novas forças conquistar. Neste multiverso, o meu universo é o mais forte, vou poder voar. O universo a defender, neste torneio do poder, eu vou lutar, talvez quebrar, mas sei que não vou desistir. O meu futuro conquistarei, vai ser mais fácil do que eu pensei. Basta querer, eu vou vencer, e o impossível conseguir. Porque isto é Dragon Ball Super, e até o Xenon vou surpreender. Depois de um pedido do seu amigo Son Goku, Zen Ho decidiu organizar o Torneio do Poder, o maior torneio de artes marciais que vai decidir quem é o guerreiro mais forte de todos os universos. O vencedor do torneio irá receber as superbolas de cristal. Mas o universo vencedor... O universo vencedor não recebe nada. Mas como assim o vencedor não recebe nada? O grande Zen Ho disse que iria destruir os universos derrotados. Foi isso que ele disse. Ele vai erradicar os universos! Os universos derrotados correm o risco de serem destruídos. Mas antes de dar início ao Torneio do Poder, Zen Ho decide organizar um torneio de artes marciais chamado Combate de Demonstração Zen. Muito bem! Eu vou lutar primeiro! O primeiro a lutar vai ser o Bubu. E o primeiro combate começa. Qual será o desfecho deste terrível combate? Basil, o mestre do pontapé do Universo 9 contra Bubu do Universo 7. Mas que fracalhote! Nem sequer serve para matar o tempo, não é? Eu não acredito nisto! O Bubu foi derrotado com tanta facilidade, vocês viram? Então gostam? Estes são os guerreiros mais fortes e implacáveis do Universo 9. Eles são o trio... de... Dangers! Não, desculpa, a sério, o trio de Danger? Ei, mas que piruzeira! Da arena está o irmão mais novo, Basil, o pontapé bala. Vá lá, desistam. Uns fracotes como vocês não vão conseguir vencer. Ora, ora, mas que Deus mais desprezível. Como todas as criaturas do Universo 9. Mas porquê é que ele está tão contente? Acaba de ser derrotado. Ele não para de rir. Ele está a divertir-se. Isto foi mesmo divertido! Faz lá isso outra vez! Faz! Para com isso! Ai, mas que fiz! Faz lá outra vez! Faz lá! Bora! Ele está a brincar! O Bubu está a brincar! Tal como lhe pedi! Ele está a brincar! Ai, olha lá, agora vou eu brincar também. Está a ser muito divertido brincar contigo. Ah, é? Pois olha que para mim isto não é diversão nenhuma. Isto está a ser extraordinário. E vai ser ainda mais espetacular. Ah, o que é que vamos fazer a seguir? Será que o Bubu vai ficar a pensar que isto é uma brincadeira? Noutro combate, diria que sim. Hércules, este adversário é demasiado esquisito. Esquisito? O que é que ele tem de esquisito? Tu podes não perceber, Hércules, mas eu não consigo sentir o nível de energia de nenhum dos adversários do Universo 9. O quê? Sim, sim. Eles parecem ser guerreiros, mas não conseguimos sentir a energia deles. Não conseguimos perceber o tipo de força que eles têm. O que faz deles adversários difíceis de derrotar. Podes explicar-me porque é que te ris? Porque estou muito entusiasmado. Há guerreiros que são autênticos mistérios, tipos de todos os outros universos com uma força que nunca vimos antes. E eu quero lutar contra todos eles. Foi por isso, e só por isso, que pedi aos Zenitos para organizarem o Torneio do Poder. Estou em pulgas para ver que guerreiros dos diversos universos vão aparecer no torneio. Mas que parolo irresponsável! Como é que pode estar tão entusiasmado? Bill, se calhar o Zeno gosta do Son Goku, porque ele também sente esse entusiasmo. Ei, pessoal do Universo 9! Hã? Essa brincadeira de crianças não serve para o Bubu. Então, nós queremos ver a vossa verdadeira força. Como é que é? Aquele gosta muito de conversa. Não é bem assim, Deus Supremo. Ele tem razão, o Basil não está a usar toda a sua força. Aquele adversário tem algum potencial. Olha, Basil, mostra aquilo que sabes fazer. Não precisas de me dizer isso, mano. Depois não digam que eu não avisei. Foi o teu amigo que me pediu para eu usar toda a minha força. Universo 7, vocês não nos fazem frente! Fiquei a saber que este é o Basil, o bebo do trio de Dangers. Continue assim que vai ser uma limpeza. Hércules! Ah, muito, muito obrigado. Olá, até que isto foi um pouco mais divertido. Mas não pode ser. Ora, bolas. Mas tu não desistas? Mas que criatura tão surpreendente. Não podemos perder a calma. Os universos estão cheios de criaturas estranhas. Aguenta, Hércules. Oh. Hércules, estás magoado? Não te preocupes, amigo. Eu vou já cuidar de ti. Ai, eu vou ficar bem, não te preocupes comigo. Tens de te concentrar e vencer o teu adversário. Conto contigo. Hércules! Ele está apenas inconsciente. Vai ficar tudo bem. Como é que te atreves? Como é que te atreves a magoar o Hércules? Impossível. Que fixe. Muito fixe. Vou ter de abrir outro buraco na tua barriga! Topa! Eu trato disto. Mais respeito pelos deuses. Estás a ouvir? Eu não acredito nisto, mas afinal quem é aquele tipo? Ao que parece, ele é um dos guerreiros do Universo 11. Ouve bem! Esta eu não te vou perdoar! Como te atreves a magoar o Hércules? Este é o nosso Bubu! Boa! Por este andar vamos ganhar! Já acabou? Então... Caro guerreiro, do Universo 7, os Zenou ainda não estão satisfeitos. Ouve, Zenito, nos torneios de artes marciais anteriores, quem sair fora da arena é desclassificado. Isso quer dizer que o Bubu venceu este combate. Não? Isso é uma regra criada pelo Universo 7. Isto é um combate de demonstração Zen. O combate foi criado até o Zenou estar satisfeito. Ou até os guerreiros não conseguirem mais se mexer. Estas são as regras. Mas ele está proibido de ser derrotado! Deixa-te de conversas e dá-me... Dá-me aquilo que nós sabemos! A responsabilidade é toda tua! Ah, mas que fixe! Que divertido! Estão a usar drogas para aumentar a força. Isso é ilegal. Mas que cambada de batuteiros são vocês? Essa acusação ofende-me. Então e o teu guerreiro? Ele também recuperou. É uma capacidade própria do Bubu. Não se pode comparar. Batuteiros, desclassificação já! Isto é uma seca. Eu quero ver mais. Iremos definir regras próprias para o torneio do poder. Os guerreiros vão prosseguir o combate. Mas para a satisfação do Zenhou, continuem o combate e usem todas as vossas armas. Ouviste isto, Basil? Não há lugar para perdedores do Universo Nova! Oh, my God. Olha para cima! Tu não achas que ele está a exagerar? Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma! Pressão Wolfgang! Vitória é minha! Estás a ver isto, Universo 7? Este é o poder do Universo 9! Bom, tu és mesmo forte, mas eu sou muito mais forte. Impossível! Foi o ataque mais forte do Bubu. E mesmo assim ele aguentou e continua de pé. Sim. É mesmo surpreendente. Não me parece que este combate vá terminar depressa. Ai, parece-me que ele já chegou ao seu limite. Que divertido! Foi mesmo divertido! Os Zenhou já proferiram as suas palavras de contentamento. O primeiro combate está terminado. O vencedor do Universo 7 é o Bubu. Hércules! Eu ganhei! Muito bem. Ele conseguiu, eu nem acredito. Ei, fiquei exausto só de ver isto. Eu estou impressionado. O que é que vocês acharam? Espetacular! Super espetacular! Hércules! Aguenta, Hércules! Vai tudo correr bem. Eu vou ajudar-te a melhorar. O que é que aconteceu? Diz-me, por favor. Hércules, eu ganhei! Ah, sim! Este é o meu Bubu! Fizeste um bom trabalho! Muito bem, meu amigo! Vá lá, continua com os elogios! Que lindo! Vamos ao segundo combate. Guerreiros podem avançar para a arena. Basil, seu grande Palerma! Acho que subestimamos o poder do Universo 7. E vou avisar-te, tu não te atrevas a perder, ouviste? Se me deres autorização para matar o meu adversário... Podes matá-lo. Podes fazer o que tu quiseres. Eu consigo vencer. Eu consigo. Eu consigo. Come com gosto que bem mereces. Pai, agora sou eu que vou lutar. Quero que vejas como eu estou forte. Nós não sabemos nada sobre aqueles tipos do Universo 9. Tem cuidado. Sim. Muito bem, Son Gohan. Dá cabo dele. Sim, sim. Son Gohan, este guerreiro é o filho mais velho de Son Goku. Filho do Son Goku? E ele também é forte? O primeiro combate do combate de demonstração Zen terminou com a grande vitória de Bubu. Vai seguir-se o segundo combate. Que tipo de ataques é que o guerreiro do Universo 9 vai usar contra o Son Gohan? Não perca o combate do Son Gohan! Sou eu, o Son Goku. Força aí, Son Gohan. Aquele Lavander do Universo 9 é um bocadinho assustador. Ele está a tomar alguma. Concentra-te rapaz. Eu sei. Observa bem como me tornei mais forte. No próximo episódio do Dragon Ball Super, acorda o teu espírito de guerreiro adormecido. O combate do Son Gohan. Não percam o próximo episódio, porque nós também não.